Hoje, esta versão XL tem um convidado, como sempre acontece no último sábado de cada mês, Pedro Coceiro, grande conselheiro, grão-mestre da Confraria do Queijo da Serra da Estrela, 25 anos a promover esta iguaria da gastronomia nacional. Este médico veterinário é um apaixonado pelo queijo da Serra da Estrela. Boa tarde, muito obrigado por ter respondido afirmativamente ao nosso convite. 25 anos, perguntava-lhe, Pedro, valeu a pena? Penso que sim, que valeu a pena. Acho que 25 anos de atividade em qualquer instituição é uma marca assinalável. 25 anos de atividade numa confraria, ainda acho que é uma marca ainda mais importante do que noutra situação qualquer. São 25 anos ao longo dos quais, efetivamente, nós penso que estamos a cumprir aquilo que nos propusemos e estamos a fazer aquilo que uma confraria deve fazer, que é fazer a promoção de algo de importante para uma economia de uma região, que neste caso aqui será o queijo Serra da Estrela, e é esse trabalho que temos feito ao longo destes 25 anos de atividade. Em duas linhas, diga-me, em que é que consiste essa promoção? Essa promoção consiste naquilo que a imaginação dos elementos que fazem parte da confraria possam ter. Nós temos na confraria elementos de diversas áreas profissionais e, obviamente, aproveitando essa diversidade de imaginação, nós podemos promover, podemos defender o queijo em variedíssimas vertentes. Nós podemos fazê-lo num contacto direto com elementos de outras confrarias, que é aquilo que se calhar mais a miúdo isso tem feito. Nós podemos fazê-lo através da organização de um congresso ou de simpósios muito mais alargados, que também já o fizemos um primeiro congresso do Queijo Serra da Estrela, e vamos fazer o segundo congresso, ainda esperamos no final deste ano ou no princípio do próximo. Nós podemos o fazer através da publicação de livros, que também já o fizemos. Temos o grande livro do Queijo Serra da Estrela, editámos um DVD. Nós podemos fazer, é o que estamos a fazer neste momento aqui, Através dos órgãos de informação, através da rádio, através da televisão, através de artigos que temos feito, variadas vezes temos feito para revistas, para a Caixa de Crédito Agrícola, para jornais, que nos pedem muitos artigos. Nós temos contactos internacionais com viagens que temos feito e, portanto, ao fim e ao cabo, é um bocadinho tudo isto. E captar gente também que nos visita, que nos venha ver in loco, que venha à Oliveira do Hospital e outras regiões da área de produção do queijo da Rastela, para ver o que é o queijo da Rastela e como é que ele se pode ser apreciado. No exercício de memória, olhando para a confraria e olhando para estes 25 anos, o que é que o Pedro põe lá no topo do que vocês fizeram nestes 25 anos? No topo do que nós fizemos, eu penso que o grande livro do queijo Serra da Estrela, a nossa candidatura às 7 Maravilhas da Gastronomia, fomos um dos felizes vencedores. O Congresso do Queijo Serra da Estrela e, obviamente, todas as relações de amizade que nós criamos com diversas confrarias e com diversas personalidades, pomos, talvez, são as quatro coisas que nós pomos no topo. O que é que sente um homem que anda por aí vestido de capa castanha, com o cardo ao peito, chapéu de aba larga, um pau de marmoleiro na mão? O que é que sente um homem quando se apresenta assim na rua, quando está numa cerimónia? O que é que lhe vai na alma quando está assim vestido? O que me vai na alma é a recordação e é o reviver efetivamente de uma ancestralidade, e é isso que nós queremos representar com essa indumentária que acaba de descrever. Obviamente que essa indumentária que acaba de referir não é para ser usada no dia-a-dia, naturalmente, nem sequer em qualquer tipo de cerimónia. É uma espécie de fato de gala. É um fato de gala para determinado tipo de cerimonial e quando as cerimónias justificam que nós façamos usamos esse tipo de intervenção. É recordar, e é uma palavra de apreço por tudo aquilo que os nossos pastores fizeram ao longo de séculos. É isso mesmo. O traje é uma espécie de simbolismo de uma tradição e de um simbolismo costume. De uma tradição, obviamente. É isso que nós tentamos recordar através do cardo, através da capa castanha, exatamente como os nossos pastores usavam, através do pau de marmoleira que acabou de referir. São os símbolos dos nossos pastores. É isso que nós pretendemos recordar. Mas, obviamente, não pretendemos com isto enfim, usá-lo sobre qualquer preço, tem regras e tem momentos próprios para o fazer. Permita-me que o provoque com uma crítica bem-humorada quando há quem diga que esta coisa das confrarias gastronómicas é gente bem vestida, come bem, bebe melhor e passeia muito. Isso é uma crítica que eu não posso negar que possa ser verdade para algumas confrarias. Mas isso eu digo com todo orgulho, que a confraria do Castelo da Estrela não se gera por esses motivos. E o que nós temos que dizer é que há confrarias e confrarias. E, efetivamente, uma confraria que tem 25 anos, uma confraria que promove o queijo Serra das Estrelas e tudo o que diz respeito à ovelha, como nós o fazemos, as publicações que nós fizemos, os contactos que nós temos, as mais-valias que nós já demos ao queijo, bem, se isto é apenas comer e beber, estamos muito longe disso. E, efetivamente, quem faz essa crítica, não às confrarias em geral, porque eu aceito que há algumas confrarias, infelizmente, isso assente que nem uma luva, mas em relação à confraria do queijo Serra da Estrela, isso é só quem não conhece a confraria do queijo Serra da Estrela, quem não sabe o que nós fazemos e, portanto, antes de fazer uma crítica, talvez se perguntasse e se interesse um bocadinho daquilo que nós fazemos, se calhar as pessoas mudavam a opinião. Esta nossa conversa é uma conversa para gerar apetite. Já temos a entrada, o queijo da Serra da Estrela, que de resto o Pedro Conceiro, num gesto de simpatia, trouxe mesmo aqui para o nosso estúdio. Vai poder vê-lo daqui a pouco no Facebook da Rádio Boa Nova. Mas na confraria do queijo da Serra da Estrela, o produto está longe de ser apenas e só o queijo Serra da Estrela, porque agora também há o requeijão, o borrego, até o iogurte. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso? Exatamente. Nós, em termos estatutários, isto não é novo, em termos estatutários, nós promovemos o queijo Serra da Estrela como produto emblemático, efetivamente é o produto emblemático, o produto principal, mas, acima de tudo, estatutariamente, o que a confraria defende é tudo o que tem a ver com ovelha Serra da Estrela. E tudo o que tem a ver com ovelha Serra da Estrela, obviamente, vai para além do queijo e produtos perfeitamente emblemáticos da nossa região. Quem é que não é em Oliveira do Hospital ou na região da Serra da Estrela não sabe o que é um requeijão Serra da Estrela ou não gosta de comer requeijão Serra da Estrela. Obviamente que, para além do requeijão, já foi aqui dito, também temos o filho da ovelha, obviamente, que é o borrego Serra da Estrela, que é a outra mais-valia que nós temos aqui, que poderá ser consumido e deverá ser consumido de variadíssimas formas. Ele poderá ser assado e pode ser grelhado e, obviamente, que é uma mais-valia que nós aqui temos. E agora temos, enfim, podemos dar um passo um bocadinho mais no modernismo e vamos começar a falar de outros produtos, obviamente. O iogurte de Serra da Estrela, até a própria coalhada com mel Serra da Estrela, tudo isso são produtos, a manteiga de ovelha, tudo isso são produtos que efetivamente a Ancoses neste momento está a trabalhar nelas e a gente espera que, com maior ou menor dificuldade, todo esse tipo de produtos começam a entrar no mercado e começam a entrar um bocadinho nos hábitos dos consumidores e das pessoas que gostam muito destas coisas da ovelha e destes paladares à volta do leite da ovelha. Vamos agarrar por aí, pela ovelha, e vamos agarrar também pelo pastor. Eu, aqui há uns anos esta parte, guardo religiosamente um documentário chamado Ainda Há Pastores, de Jorge Plicano, com a voz de Fernando Alves, um estupendo documento sobre uma atividade que marcou toda uma região, marcou toda uma era aqui na Beira Serra. O queijo da Serra da Estrela também tem essa responsabilidade, que é garantir a sobrevivência na memória, e não só, da pastorícia da ovelha Serra da Estrela, de todo um costume e de toda uma tradição, já lá vamos, do fabrico. O queijo da Serra da Estrela não se fabrica, faz-se, né? Da concessão, vamos dizer assim, já dei aqui a volta, do queijo da Serra da Estrela. Também há essa responsabilidade da confraria, garantir a promoção e a defesa de tudo isto que está à volta do queijo da Serra da Estrela. Obviamente, nós distinguimos, a confraria é uma associação cultural, eminentemente cultural. Em primeiro ponto, é bom também que as pessoas saibam um pouco o que é uma confraria e, neste caso, gastronomia é cultura. Gastronomia é cultura e, portanto, isto não é uma associação, isto não é nenhum sindicato. Ponto final, nós não andamos aqui a defender os interesses específicos, por exemplo, dos pastores. Nem nenhuma agência de promoção de negócios. Exatamente, nem nenhuma agência. Nós estamos aqui a valorizar e a promover um produto. Um produto ou não, vários produtos neste caso. Tudo o que tenha a ver com a ovelha Serra da Estrela, nas suas vertentes culturais. É isso, é esse que é o papel. E, portanto, tudo o que tenha a ver com a história, com a ancestralidade do produto, da região, dos pastores, de tudo o que tenha a ver direta ou indiretamente tenha a ver com a região da Serra da Estrela, com o queijo, com a pastorícia e com a ovelha, obviamente que a confraria está na primeira linha para defender. Portanto, a confraria é uma associada do pastor, é uma amiga da ovelha bordaleira e é uma fiel amiga do Cão Serra da Estrela. Obviamente, que o Cão Serra da Estrela é mais outro dos elementos que faz parte deste triângulo. E, aliás, nós somos, e temos muito gosto nisso, em sermos padrinhos da confraria do Cão da Serra da Estrela. Aliás, tem toda a lógica em que faça parte do nosso núcleo de amizades e, efetivamente, até poderia fazer parte mais tarde, sei lá, era talvez engraçado e de pensar fazer-se conferir com todas estas valências que têm a ver com a Serra da Estrela e com o queijo, onde obviamente a ovelha, o queijo, os seus produtos, o cão e a própria Serra da Estrela deveriam estar incluídos. Muito bem. A confraria, nestes 25 anos, o Pedro já o referiu, promoveu congressos dedicados ao queijo da Serra da Estrela, editou um belo livro sobre esta iguaria gastronómica, um DVD. Pedro, e o museu? O museu é o outro dos nossos eternos objetivos, mas é algo que é um bocadinho mais complicado, um bocadinho mais complexo. Nós estamos à espera, efetivamente, também de apoios que tardam um bocadinho a aparecer. Já foram várias vezes prometidos, mas efetivamente agora também com esta situação toda da crise económica que o país não veio ajudar em nada todos estes nossos projetos, mas continuamos a pensar que penso que seria uma mais-valia. Não só para a Serra da Estrela, mas falando até concretamente para Oliveira do Hospital, por isso que seria uma mais-valia para a cidade e para o município que nós pudéssemos avançar com esse processo. Oliveira do Hospital é a cidade, é bom não esquecer, para ali onde foi formada a confraria, foi onde nasceu a Ancose. Que, curiosamente, a sede da confraria não é na cidade. Na cidade, em plenas instalações da Ancose. Exatamente. E na Quinta da Tapada, creio que é assim. Na Quinta da Tapada, exatamente. E, portanto, e foi aqui que apareceram os grandes, grandes personalidades a defender o queijo, a defender a ovelha e estudar todos estes assuntos. Portanto, se calhar justificava-se plenamente que fosse também aqui, em Oliveira do Hospital, onde eventualmente pudesse aparecer o dito Cujo Museu. Entre uma parceria entre a confraria, a Câmara Municipal e outras entidades. Esse é um desiderato da sua vida e da confraria? Eu gostaria muito, talvez fosse um dos grandes objetivos, e associar talvez aí ao próprio museu algo que também falha um bocadinho aqui na cidade e no município, que era associá-lo com um bom restaurante de gastronomia serrana e um bom restaurante onde os produtos da ovelha Serra da Estrela. Essa é uma mágoa, é uma mágoa que tem. Na sua cidade não existir um restaurante que faça gala dos produtos exatamente, da Beira eu penso, Serra? Exatamente, eu penso que sim. Isso é porque nós Oliveira do Hospital tem confraria, se tem a Ancose, pôr num restaurante e pôr um museu relativamente a estes assuntos era a cereja em cima do bolo. Mas no restaurante é preciso convencer alguém do empresariado obviamente, que acredite nesse projeto. Exatamente. Aproveito aqui a oportunidade para lançar este desafio a possíveis interessados, mas penso que isso seria uma coisa penso que teria peso para a economia e atraria muita gente e muito turismo para esta cidade. Aliás, nós não podemos deitar fora esta mais-valia e esta maravilha que é o queijo Serra da Estrela. Era uma espécie do Museu do Pão, desta vez Museu do Queijo, mas em Oliveira do Hospital. Exatamente. Poderia ser, obviamente, que eu não sou bairrismo ao ponto de dizer que o museu tem que ficar e obrigatoriamente só pode ficar em Oliveira do Hospital. Obviamente que todos os municípios da área de produção podem... Tem é que existir. Ele tem que existir, mas penso que Oliveira do Hospital, dado o seu historial e a sua relação direta que tem com todas estas questões, se justificava plenamente, ainda por cima, porque tem carências de várias ordens neste capítulo. Vamos falar de um museu mais moderno, um museu das redes sociais. Dá uma sensação que a confraria não explora muito as redes sociais. Encontrei o vosso site um bocadinho com informação já muito antiga, algumas páginas em construção já há bastante tempo, o próprio Facebook com pouca atividade, e quando andei pela net, numa viagem fabulosa pelo queijo da Serra da Estrela, cheguei a encontrar sites no Facebook com mais de 70 mil gostos. Uhum. Ora, a confraria do queijo da Serra tem mais de 500, não é sequer comparável. As redes sociais e a confraria ainda não são assim amigas do queijo da Serra da Estrela? As redes sociais e a confraria começaram a dar os primeiros passos não há muito tempo, e efetivamente, tudo onde a confraria se mete e trabalha, e efetivamente é sempre à custa do trabalho, perfeitamente voluntária dos elementos que fazem parte da conferência, dos nossos confrades, obviamente, e todos eles têm atividades profissionais, e por vezes, daí as dificuldades, muitas vezes há em que a gente consiga levar as coisas a peito e consiga levar aquilo até ao limite e até onde nós desejamos. E as redes sociais e o trabalho da página e tudo isso, eu reconheço que não podem ter corrido da melhor maneira, mas nós, aos poucos, temos uma confreira nossa, a Joana Figueiredo, que está à frente dessa questão, e ela tem muito, muito boa vontade, mas também não, a gente não lhe pode exigir mais do que ela tem feito. Mas verdade seja dita que esta nossa conversa está bem promovida no Facebook da confraria. Sim, sim. E também a presença do Pedro, que aconteceu esta semana na Praça da Alegria, no Canal 1 da RTP, também já lá tem evidência, que de resto também teve notícia, foi notícia nas páginas da Boa Nova, como não podia deixar de ser. Pedro, vem aí o 25º capítulo, que é como quem diz, a comemoração por excelência de 25 anos de vida. No programa que já tenho acesso, está anunciada, e numa associação com a 23ª Feira do Queijo, ou Festa do Queijo, que agora ficamos aqui nesta definição mais ou menos híbrida, uma exposição fotográfica que é precisamente feita para olhar a pastorícia. Exatamente, isso aí eu não quero tomar conta de algo que não é da nossa responsabilidade. Obviamente que essa exposição fotográfica sobre a pastorícia é um elemento que está no programa da confraria, mas efetivamente ela é da responsabilidade da Câmara Municipal, que fez aí um trabalho de pesquisa, penso que aí no arquivo em Ceia, e onde conseguiu obter diversas fotografias antigas sobre a nossa pastorícia, e em boa hora a vai expor, aproveitando o nosso capítulo e aproveitando obviamente a Feira do Queijo da Estrela, que vai decorrer aqui em 15 de março. No dia 15 de março vai ser uma tarde e noite muito, muito comemorativas, vamos chamar-lhe assim, porque a Feira do Queijo, e já falaremos disso mais à frente, vai ser no centro da cidade de Oliveira do Hospital, e a recepção às confrarias e a toda esta gente que se quer juntar à Festa do Queijo vai acontecer nos espaços do concelho. Obviamente, sim, este ano temos algumas novidades relativamente à localização da feira e a todos os pontos que compõem o programa do 25º capítulo. A gente espera que tudo seja uma mais-valia este ano, todas estas alterações, porque está tudo concentrado, efetivamente, no centro da cidade. Portanto, nós vamos ter, como acabou de dizer, a recepção às conferências vai ser na Câmara Municipal. Logo, a partir daí, nós vamos fazer uma visita à feira com todas as conferências que nos vão visitar, que é ao lado da Câmara Municipal. A nossa sessão vai ser na Casa da Cultura, que é 100 metros abaixo, e o nosso banquete de encerramento vai ser na Casa da Obra, que vai ser 100 metros acima. Portanto, isto quer dizer que todas as pessoas que nos visitam estacionam o carro a seguir ao almoço e já não mexem mais no carro, sendo no fim do jantar. O que até é muito bom, porque, dado algumas calorias que eventualmente possam acrescentar nesse dia, vão fazer algum exercício físico, mas penso que isso é altamente positivo. Esperemos que tudo corra bem, que não chova e todos, mas portanto tudo se coaduna para termos uma belíssima jornada. Passam 25 minutos das 12 horas, estamos em direto na Boa Nova, é uma emissão hoje toda ela dedicada ao queijo da Serra da Estrela, a presença de Pedro Coceiro da Confraria da Serra da Estrela, conversa que estamos a fazer em direto e que tem reposição no domingo seguinte, é este sábado que estamos a viver, portanto amanhã depois das 7 da tarde. Vamos deixar um bocadinho de lado a confraria e falar daquilo que move a confraria, o queijo da Serra da Estrela DOP, e já vamos ao DOP. Vulgarmente chamado queijo da serra, a verdade é que tem havido uma batalha constante por esta definição, queijo da Serra da Estrela DOP, que é um queijo curado, com pasta semi-mole, amanteigada, de cor branca ou marlada, é feito a partir de leite de ovelha na região da Serra da Estrela e é considerado o melhor queijo de Portugal. De resto, é um queijo que é notícia desde o século XII. É uma grande responsabilidade ser a confraria de um produto com esta valia. Obviamente que sim. Isto de ser confrade, agora as outras confrarias que me perdoem, mas isto de ser confrade da Confraria do Queijo Serra da Estrela não é exatamente a mesma coisa do que ser confrade do grelo não sei de quê, ou de um produto de menor impacto que possa haver no Portugal. uma confraria, e estamos a falar do Castelo da Estrela, como eu poderia estar a fazer, obviamente, com muitos outros produtos que Portugal tem, e estou a pensar no vinho do Porto, estou a pensar... Nos vários vinhos que eventualmente que possamos ter, até no, em, voltando à questão dos queijos, por exemplo, no queijo São Jorge, nós temos produtos emblemáticos em Portugal, e efetivamente esses sim, merecem com toda a importância ser representados por uma confraria. Muitas vezes existe agora uma super inflação de confrarias que efetivamente parece-me que não são capazes de não ter razão de ser, porque isto, para haver uma confraria, ela tem que estar por trás da confraria um produto que efetivamente mereça ser representado por uma confraria, e efetivamente o queijo Serra da Estrela é daqueles produtos emblemáticos. Nós não podemos fugir disto. Isto é uma mais-valia, não é para Oliveira do Hospital, nem para a região. Isto é uma mais-valia que Portugal e todos os nossos governantes e todos os nossos governos e os nossos ministros ao longo dos tempos têm passado assim um bocadinho ao lado, e parece-me que não têm dado o real valor que o produto pode ter, quer para nós, quer para o país. Ora bem, o queijo da Serra da Estrela, já aqui dissemos, não se fabrica, faz-se. E eu encontrei um texto maravilhoso que está no vosso site, assinado por Madalena Gouveia, que, muito bem escrito, em que no fundo se descreve como se faz o queijo da Serra da Estrela. Eu não vou ler o texto, que é muito longo, mas começa assim: queijo da Serra da Estrela, orgulho de um alimento bom e puro, sendo original o produto, é extremamente seguro. Com todo este processo, é Serra da Estrela puro, tem todas as qualidades de alimento seguro. Pode pagar mais caro, sabe o que está a comer. Não se deixe enganar, coma queijo de prazer. DOP. O DOP é a garantia deste prazer. Denominação de origem protegida. É uma referência importante, e é uma referência para que todas as pessoas que não estão a lidar diretamente com o produto saibam que estão perante um produto de eleição. Porque isto é uma marca internacional, a DOP, denominação de origem protegida, é uma marca. E o que é que garante o DOP? Ou a DOP? O que é que garante? As características do produto, que garante a ancestralidade do produto, garante toda a história que o produto possa ter ao longo dos séculos. Mas também garante a higiene. E garante a higiene, a temperatura, a maturação. Obviamente, as características do produto têm que estar perfeitamente registadas. E esse registro é feito através desta marca. E essa marca, portanto, representa efetivamente aquilo que o queijo é. É algo que vai ficar para a posteridade. A DOP significa que é uma marca que vai ficar para a posteridade, e que, não, em princípio, não estas todas as características que o queijo tem, obviamente, não podem ser adulteradas. Isso é a importância máxima que essa denominação de origem pode dar. Eu entrei aqui no centro comercial virtual da Serra da Estrela, onde aparece o queijo da Serra da Estrela DOP e o queijo de ovelha da Serra da Estrela. Não pensa que isto baralha? Penso, não tenho a certeza que baralha completamente. A confraria não se revê nisto? Não se revê nisto. Isto tudo tem a ver também, obviamente, com a questão da certificação do queijo. É um processo já longo, isto é muito complicado. A certificação e a denominação de origem produtiva são instrumentos que todos nós temos para garantir a genuinidade do produto. Ponto número um. Ponto número dois. Estas características, isto serve efetivamente para transmitir ao consumidor aquilo que está a adquirir ou aquilo que está a consumir. Agora, isto é mau, aquilo que está a acontecer neste país em relação ao queijo Serra da Estrela, porque efetivamente a certificação é um veículo que está a ser utilizado por alguns produtores, mas não é utilizado por outros. Fica perfeitamente ao critério deles. E o que me parece que é errado, e baralha muito o consumidor, porque depois, como acabou de dizer, e bem, nós vemos aí nas montras dos nossos supermercados e das lojas o queijo Serra da Estrela DOP, e vamos ver o célebre queijo de ovelha curado, e muitas vezes até, agora, uma aberração que tem aparecido ultimamente, que é o queijo de ceia. É uma marca que tem aparecido, que não sei de onde é que isto apareceu e com que base é que isto apareceu. Que aparece muito nos principais supermercados do país. Exatamente, isto não é nada. Isto efetivamente não é rigorosamente nada, porque o que nós estamos a defender e o que todo, não só a conferir, mas todas as instituições que gravitam à volta destes problemas, deviam defender apenas uma e só uma coisa, que era o queijo Serra da Estrela. E todos os produtores que tivessem condições para ter queijo Serra da Estrela teriam que utilizar esta marca. E isso não acontece. Há os que querem utilizar, e aqueles que não lhes interessa utilizar, porque vendem o queijo, seja ele Serra da Estrela ou não seja Serra da Estrela. Obviamente que isto para o consumo é muito mau, porque só deveria haver um único produto, que era o queijo Serra da Estrela. Tinha condições, era queijo Serra da Estrela. Não tinha condições, não era queijo Serra da Estrela. Agora, pulular denominações, isto é muito, muito, muito mau. E o que é que pensa que pode ser feito para, de algum modo, combater esse processo que não acrescenta valor a uma maravilha da gastronomia? Há várias coisas, entre as quais o processo de certificação teria que ser um pouco mais simplificado. O processo de certificação deveria ser menos, um pouco menos oneroso para o produtor, porque efetivamente a questão dos custos, segundo eles dizem, e eu acredito que isso seja para algum tipo de produtores, para os produtores mais pequenos isso já tem algum peso, que efetivamente os custos da certificação já são um pouco elevados, e se eles obviamente conseguem vender o queijo ao mesmo preço, seja ele certificado ou não seja certificado, eles vão pelo processo que lhe é menos, que é mais barato, isso é lógico. E a certificação, obviamente, teria que ser entregue, ou deveria ser entregue, penso eu, não uma entidade privada como a lei o determina, que eu também não percebo porque é que a lei determina esse tipo de coisa. Sendo que devia ser uma entidade pública a certificar o queijo da Serra da Estrela. Seria pública, em princípio seria pública, ou pelo menos uma entidade sem fins lucrativos. Porque, pelo menos, obviamente, queria diminuir os custos iria diminuir os custos da certificação e captaria com muito mais, e seria muito mais apelativa para os produtores aderirem a um processo deste. Assim continua a ser um bocado difícil. Portanto, o passar, quando o Pedro vai ao supermercado, se é que vai, e vê aquela parafernália de queijo da Serra, magoa-o. Magoa um bocadinho. Magoa porque isto baralha. Baralha porque as pessoas muitas vezes vêm ter comigo e com outras pessoas que estão ligadas a estas questões e perguntam, mas o que é isto? Há diferenças, não há diferenças? Ou quando a gente, até a própria confraria que se leva queijo de Serra da Estrela, mas se não for rotulado de Serra da Estrela, se for, por exemplo, rotulado de queijo de ovelha curado, muitas vezes o que é que acontece? Os queijos são perfeitamente iguais. Não há diferença em termos de qualidade nem em características, só que um leva o rótulo de Serra da Estrela, o outro leva o rótulo de ovelha curado, para dois produtos exatamente iguais. Então, mas porquê é que eles não têm a mesma diminuição? Por uma questão de custos, porque um dos produtores não está interessado. Pura e simplesmente isso. Isso, penso que isso deixar isto ao critério exclusivamente da produção para a mentalidade de um país é muito mau. É muito mal, porque isto era uma marca que deveria ser o Estado Nacional, enfim, a interferir e a corrigir estas lacunas. O fazer o queijo da Serra da Estrela está associado a um processo tradicional, que os pastores saem com o gado de manhã, regressam ao fim da tarde, mulheres e filhas fazem o queijo de acordo com as técnicas que as suas antecessoras delegaram. O pastor deve recolher ou deve escolher cuidadosamente o pasto das suas ovelhas, pois certas ervas dão mau gosto ao leite. E todos os dias o pastor ordenha as ovelhas ao cair da tarde ou ao início da noite e após isso a sua mulher prepara o leite para fazer o queijo. Ora, isto era assim, mas isto não tem futuro. Dificilmente tem futuro. Isto é uma imagem, é a imagem romântica, é a imagem que está na mente e na mentalidade de todas as pessoas que lidam com estas coisas. Ainda existem aqui e ali alguns casos, como acaba de os descrever, mas objetivamente é muito difícil manter a atividade de acordo com a descrição que acaba de fazer. E como é que se vai garantir que se mantenha a qualidade do queijo Serra da Estrela, o tal DOP, sabendo que esta tradição tem os dias contados? A tradição tem os dias contados nessa forma que acaba de escrever, mas há certos parâmetros que têm ou deveriam permanecer para a eternidade. E era por aí que eu queria que o Pedro fosse. Estes parâmetros, efetivamente, também não são muitos, mas há aqui três ou quatro que, se nós não fugirmos deles, a gente consegue garantir a genuinidade do produto. Nós estamos a falar de um produto que é feito obrigatoriamente com leite de ovelha Serra da Estrela, ponto número um. Ponto. Ponto número um. Não há cá mais misturas. Agora vamos ao número 2. Mas antes de eu sair do número 1, atenção que a questão da ovelha Serra da Estrela é fundamental, porque nós estamos a ser invadidos por raças estrangeiras. Efetivamente, o que está a acontecer, desde há uns anos para cá, é que já está a aparecer muitos animais, ovelhas, em que os produtores aderem mais a outras raças que não são os autóctones, exatamente porque são ovelhas que produzem maior quantidade de leite. No fundo, para industrializar o processo. Exato. E se elas produzem maior quantidade de leite, obviamente que é um fator de lucro para o produtor. Agora, o facto de produzir mais leite não significa que seja melhor leite. Nem mais. Portanto, porque o leite da ovelha bordadeira tem um teor de gordura, por exemplo, superior a outro tipo de ovelha. E, obviamente, que se assim for, o leite e o queijo não vão ser iguais. E agora, o que é que acontece aqui? Esse é que é o drama. É que o preço do leite de uma ovelha bordaleira Serra da Estrela é exatamente o mesmo que o preço de um leite de uma ovelha que não seja Serra da Estrela. Isto é uma questão fundamental. Portanto, primeiro ponto, ou é com a ovelha da Serra da Estrela ou não há queijo Serra da Estrela? Ou não há queijo Serra da Estrela. Ponto. Estamos esclarecidos, é perfeitamente claro. Ponto. Não, sim, vamos ter nós que vamos evitar que as outras ovelhas entrem. Por isso, mas já fica essa mensagem para quem nos ouve, para quem nos segue, que esse é ponto absolutamente fundamental. Isso é ponto fundamental e obviamente que teria que haver um incentivo para a produção relativamente a quem produzia ovelhas. Nem mais, pronto, nem mais. Isso era o fundamental. Vamos ao segundo parâmetro. Segunda questão, por exemplo, é a questão do cardo. Ora, isto. Portanto, obviamente que isso também é outro ponto importante. Ovelha Serra da Estrela tem que ser feita com cardo. Há outro tipo de coagulantes. Eu não estou a dizer que são melhores, nem que são piores. Mas só não estou... é assim. Mas não é assim. E, portanto, há sempre determinado tipo de características que ficam alteradas pelo facto de utilizar um coalho animal ou um coalho químico. Muito bem, já temos o segundo. Ovelha Serra da Estrela, cardo, terceiro. Sal. Sal. Portanto, isto são os três elementos, são os três elementos que compõem e compõem o queijo. É leite, cardo e sal, não há mais nada. Alimento mais biológico que este, não há. Outro ponto importante é que o fabrico, que é bom também que as pessoas pensem um bocadinho, que o fabrico seja feito na área de produção do queijo Serra da Estrela. Porque já fui várias vezes contactado se podia ser fabricado queijo Serra da Estrela no México. Por exemplo, não há. Ainda há dois anos, como foi contado por um senhor do México, que me perguntou, gostou muito, veio visitar a Portugal, era filho de um ex-embaixador mexicano em Portugal. E gosta muito de Portugal, acha Portugal um país fantástico. Acha um país fantástico, porquê? Porque tem sol, que nenhum país mais tem. Tem praias maravilhosas. Tem mulheres que diz que de uma beleza que ele nunca viu. Mas acima disso tudo, tem uma coisa maravilhosa que é o queijo Serra da Estrela. Acima de tudo. Foi o que ele me disse. E ele perguntou-me com todas as letras se podia fabricar queijo Serra da Estrela no México. E queria comprar ovelhas Serra da Estrela, ou borregas Serra da Estrela, para levar para o México. E eu disse, opa, se comprar as borregas Serra da Estrela e levá-las para o México, você pode as fazer. Agora, acho um pouco mais difícil é você levar as temperaturas de Portugal para o México. Você levar o grau de umidade de Portugal para o México. Você levar os pastos de Portugal para o México. E, acima de tudo, você levar as mãos das queijeiras portuguesas para o México. São tudo um conjunto de fatores que dificilmente você consegue fazer. Queijo Serra da Estrela no México, apesar de lá ter os animais. É um estupendo momento de rádio esse. Um estupendo momento de rádio. Então temos a ovelha, temos o cardo, temos naturalmente o sal e temos naturalmente a obrigatoriedade do queijo Serra da Estrela ser feito na Serra da Estrela. Obviamente. Agora eu pergunto-lhe, Pedro, isto tem que ser negócio? Isto tem que ser. E como é que fazemos disto um negócio? Como é que lhe damos massa crítica para ser negócio? Nós temos que entregar, obviamente, que esse é um dos problemas complicados, porque o nível cultural, obviamente, dos nossos produtores ao longo de anos e anos é relativamente baixo. Portanto, enfim, e isso é uma questão que se vai modificar aos poucos e todas estas dificuldades da economia se vão traduzir nisso. Dificilmente os produtores tradicionais de ovelhas e de queijo Serra da Estrela são compatíveis com as exigências do mercado de hoje. E eles só pensarem que têm que passar um recibo nos dias de hoje já é um quebra-cabeça para eles. Eles terem um livro de contabilidade é um quebra-cabeça. Oh Pedro, mas é mais grave. Às vezes não há queijo. E como é que se anda a promover um produto desta dimensão? Que depois não há. Ok, cria aquele apetite, porque não há, é um produto raro, mas para ser negócio tem que ter massa crítica. Tem que ter massa crítica e o que eu lhe estou a dizer é o seguinte... Por exemplo, neste momento há dificuldade em comprar queijo. Há dificuldade. E o futuro, o que é que vai acontecer? Penso eu, pode ser que me engane, mas penso eu, isto vai ficar nas mãos de 6, 7, 8, 10 produtores. E quem são estes 6, 7, 8, 10 produtores? É, obviamente, aqueles que se conseguem adaptar às exigências dos novos mercados e conseguem sobreviver nos novos mundos em que toda a economia funciona. Agora, aquele esquema de ter um pequeno rebanho de 30 ou 40 ovelhas com uma queijaria acoplada já não pode existir, porque não é rentável, portanto isso é impensável. Isso terá que haver sempre grandes rebanhos com queijarias acopladas. Isso sim, e portanto, e para que isso possa acontecer, obviamente, que a máquina comercial desse produtor não é nem de longe nem de perto aquilo que ao longo destes anos todos se tem passado. O grão-mestre da Confraria do Queijo da Serra da Estrela, de seu nome Pedro Conceiro, acredita que o queijo Serra da Estrela... O grão-mestre da Confraria não se chama Pedro Conceiro. O grão-mestre da Confraria chama-se Manuel Leal Freire. Eu sou o grande conselheiro que sou... Numa língua normal, vice-presidente, mas... Perdoa-me o lapsus língua, não o queria pôr em lugar onde não quer estar. E nem quero muito menos colocar o grão-mestre em causa, antes pelo contrário, que a pessoa que considera. Agora, vamos a falar de algo que me parece pertinente. Na confraria, se quiser assim, para ser mais fácil, acredita-se que é possível ter aqui uma marca de um produto que possa ser uma bandeira da economia regional, nacional e galgar as fronteiras e ir por esse mundo fora? Obviamente que sim. Eu penso que isto é uma marca que pode efetivamente granjear muito e muito de bom para Oliveira do Hospital e para toda a região da área de produção. Obviamente que se calhar não, eu não sei se será boa ideia, nem se será concretizável, pensarmos no queijo Serra da Estrela como algo, como um meio de exportação. Penso que essa forma de nós pensarmos no marketing do queijo, penso que não é muito realista. Porque se nós pensarmos em termos de exportação, obviamente estamos a falar já de um produto de massa. Se nós estamos a falar de um produto de massa, obviamente e obrigatoriamente a sua qualidade vai diminuir. Portanto, penso sempre que sim, será um produto de eleição, será um chamariz, essencialmente para que as pessoas venham à Serra da Estrela, venham à área de produção, venham a todos estes municípios para saber o que é o queijo Serra da Estrela e pode ser consumido aqui. Como veículo de exportação, ponho as minhas dúvidas dadas as próprias características do produto. Esse é um ponto muito importante. O Pedro defende, muito bem, o queijo Serra da Estrela DOP tem que ser negócio, mas não deve ser massificado. Massificado, exatamente. Terá que ser, isto é um produto de nichos. Nós podemos tentar promovê-lo e vendê-lo para determinados nichos em determinados locais do mundo ou da Europa. Isso sim. Isso, colocar o mas sempre da como um produto de nicho. Com um produto de nicho, porque isto, enfim, são produtos que não para já... Porque nem toda a gente sabe apreciar um bom queijo Serra da Estrela e, obviamente, que isto é um produto de excelência e a gente tem que o colocar onde ele é apreciado e onde ele é bem degustado, naturalmente. Como é que andamos... No que se refere aos preços do queijo Serra da Estrela DOP, andará ali entre os 15 e os 20 euros quilograma de queijo. Parece-lhe adequado o preço? Parece-me que muito longe da realidade, muito longe dos custos e de todo o trabalho que o produtor tem. Obviamente penso que está um bocadinho longe do valor do queijo e penso que isso era outro dos pontos importantes que está diretamente relacionado com o que falámos há bocadinho relativamente ao preço do leite. Ao preço que é vendido o leite, que ele continua, não sei, não, acho que não foi referido aqui, o preço do leite praticamente não tem alteração desde há 15 anos para cá. Isto é perfeitamente impensável. Continuamos a pagar-se o leite ou ovelha Serra da Estrela ao mesmo preço que há 15 anos atrás. Enfim, para quem produz leite, obviamente que tem que é difícil manter um negócio nesta ordem de números. Oh Pedro, mais uma provocação. Outra. Para termos queijo da Serra da Estrela, temos que ter pastores. Acredita que haja alguém hoje que ambicione que o seu filho seja pastor? Não. Então como é que vamos resolver isto? Obviamente que não. O que eu ambiciono é que este mundo seja alterado e haja forma de captar futuramente pessoas para a pastorícia e para o negócio. Agora, se as características do negócio não se alterarem, obviamente que ninguém vem para isto. Ninguém. O sacrifício que os nossos avós e bisavós tinham há uns anos atrás na produção deste tipo de produtos, e que ainda hoje alguns, os mais idosos, têm, obviamente que as gerações mais novas dificilmente se vão sujeitar a este tipo de trabalhos e dificilmente se vão sujeitar a uma perca de rendimento tão grande como o negócio agora está a ter. O que me está a dizer é que o queijo Serra da Estrela DOP é um produto ameaçado. É ameaçado. Lá que está ameaçado. Efetivamente, se tudo isto não for alterado, se a legislação não for alterada, obviamente que é um produto que estará ameaçado. E está mais ou menos ameaçado que a concorrência, ainda que nacional. Serpa, Azeitão, dos Açores. Como é que está o queijo da Serra da Estrela no meio de tanto queijo? O queijo Serra da Estrela no meio de tanto queijo está... Ele tem uma marca que está acima... É o mais famoso. É o mais famoso e aquele que se calhar é o mais conceituado e aquele que é mais apreciado. E, portanto, nesse aspecto, ele está sempre uns furos acima dos outros. Não quero depreciar os outros, mas, efetivamente, em termos de consumo, e isto é dito pelos apreciadores, ele está uns furos acima dos outros. Portanto, por aí, por falta de mercado, ele não deve ter. Agora, obviamente, nós temos que cativar as pessoas que trabalham nesta matéria com alguma coisa. isso, que se as dificuldades continuarem a ser muitas, se as dificuldades em termos económicos, se as faltas de incentivos, se as faltas de pastos, se tudo isso se mantiverem, as faltas de apoio, as dificuldades que as nossas autoridades põem, as dificuldades em montar uma queijaria, se tudo isso não for alterado, obviamente que dificilmente nós conseguimos captar gente nova para o negócio. Maravilha da gastronomia. Foi assim eleito em 2011, ficou como o produto rei das entradas de uma refeição consumida em Portugal. Não lhe vou falar sobre isso, porque é evidente que foi importante, uma promoção muito relevante, deu um grande destaque ao produto, foi bom ter vencido, mas pergunto-lhe assim, e o que é que mudou desde aí? Mudar não mudou muito. Obviamente que nós aproveitamos o incentivo e aproveitamos o tempo de antena que nos deram relativamente a termos ganho esse galardão para promover ainda mais o produto e para ser mais uma garantia de que efetivamente isto é uma questão emblemática do país. E efetivamente não é por qualquer razão que nós ganhámos que o Queijo Serra da Estrela foi uma das sete maravilhas da gastronomia. É bom que as pessoas saibam uma coisa, é que neste grupo das sete maravilhas da gastronomia ganharam, foram sete produtos, naturalmente, dois dos quais foi o Queijo Serra da Estrela e foi o Leitão à Bairrada. Sim, e é senhor. Bom que... E é, para além dos outros. E o Caldo Verde, por exemplo? E o Caldo Verde. Não, mas o que quero chegar é o seguinte, é que destes sete, dois deles, o Queijo Serra da Estrela e o Leitão à Bairrada, no processo de votação que demorou ainda umas semanas valentes, sim, esteve desde o primeiro dia ao último dia, quer o Queijo Serra da Estrela, quer o Leitão à Bairrada, estiveram sempre, sempre, sempre nos dois primeiros lugares. E foram recolhidos quase 1 milhão de votos. Exatamente. Isto tem algum significado. Os outros oscilaram. Agora, estes dois, não. Estes estiveram sempre. Isto que significa apenas e só uma coisa, é que os portugueses têm muito, muito bom gosto. Até os seus olhos brilham quando fala disso. Pedro, consumo do queijo da Serra da Estrela, à colher nem pensar, acompanhado de bom vinho e bom pão, o vinho se for do Dão, tanto melhor, é mesmo assim? Estou a dizer bem? Isto são regras, não são leis. Nem mais. Pronto, ponto número um. Obviamente aquilo que é aconselhado, porque isto passa-se com o queijo da Serra da Estrela como se passa com qualquer outro tipo de produto, tudo é melhor, tudo sabe melhor. Se nós acompanharmos um produto autóctono com outro produto autóctono. E, portanto, daí nós estarmos a dizer que o melhor, aquilo que é mais recomendável, é pôr com o queijo Serra da Estrela um bom vinho do Dão. Agora, pergunta-me a mim, mas se for um vinho do Alentejo, já não é intragável? Obviamente que não é intragável. Mas é uma questão quase que histórica e quase... E as características dos produtos combinam-se muito bem. E as características têm algumas similitudes. E, portanto, naturalmente, comer queijo Serra da Estrela com vinho do Dão e uma belíssima broa é o prato ideal que toda a gente aspira, não é? Ainda faltam 10 minutos para podermos fazer isso, que é quando vai terminar a nossa conversa. Vamos mudar para as feiras do queijo, ou para as festas do queijo, ou para as homenagens ao queijo da Serra da Estrela. Pedro, tantas feiras. Só aqui na região, nos próximos dias, vamos ter 4 ou 5 feiras. Algumas delas nos mesmos... ou no mesmo fim de semana, nos mesmos dias, não lhe parece que são feiras a mais? Claro que são feiras a mais, obviamente. Que nem não... sei se há queijo para tanta feira, não é? É capaz de haver queijo, mas parece-me que isto vem um bocadinho na sequência daquilo que se passou há 8 dias atrás em Penalva do Castelo, em que houve um debate a propósito de um evento que é o Queijo Serra da Estrela à Chefe, que se passou na Casa da Insua, e houve um debate sobre a revalorização do Queijo Serra da Estrela, e onde essa questão das feiras foi tocada. Estava lá o Sr. Presidente da Câmara de Penalva do Castelo, que invocou a importância das feiras municipais e que era essencialmente que era uma mais-valia e que era por aí que todas as pessoas, que todos os municípios deviam trabalhar. E eu, independentemente da importância, e reconheço que possa ter alguma importância para os municípios em questão, a questão de uma feira municipal. Agora, parece-me que será muito mais importante nós pensarmos, que isso é um processo já também antigo, em equacionarmos a realização de uma grande feira de queijo Serra da Estrela. Que até podia rodar de concelho para concelho, ano após ano. Obviamente. Poderia ser um ano num concelho, outro ano outro, ou eventualmente, e de vez em quando, e por que não, ir aos grandes centros do país e fazer uma grande festa. Sim, uma espécie de festa do continente no Terra do Passo. Em Lisboa, não é preciso, por ser em Lisboa, ser no Porto ou ser em Coimbra, com o apoio de todas as estruturas do queijo e com o apoio de todos os municípios que englobam, penso que teria um impacto muito maior, independentemente de cada município poder fazer a sua feira. Obviamente que continua dizendo, é mais importante é para o município do que propriamente para a valorização do queijo. Se nós estamos aqui a ter uma conversa em que o importante é o queijo, obviamente que uma feira nacional teria muito mais impacto. A área geográfica do queijo da Serra da Estrela contempla 18 concelhos, mais coisa, menos coisa. E depois é engraçado, vem um, Celurico da Beira, somos a capital do queijo, Oliveira do Hospital reclama a maior feira do queijo, e andamos nisto. E depois associamos ao queijo da Serra da Estrela o conceito de festa, parece-lhe bem? Parece-me bem, não há problema nenhum em associar o conceito de festa, porque isto depende um bocadinho exatamente do tipo de evento que se faz. E o que nós tentámos fazer, eu falo mais aqui por aquela que conheço melhor, que é aqui a de Oliveira do Hospital, e efetivamente foi um conceito que nós até introduzimos, essa questão da festa, exatamente por todo o movimento que atrás do queijo Serra da Estrela a própria feira veio a ter. Porque isto, e não sei se as pessoas estão perfeitamente cientes disto, mas a feira do queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital, por exemplo, é talvez neste momento, se calhar, o maior evento do concelho. E atrás da feira do queijo Serra da Estrela, não há entidade nenhuma que não queira estar representada no dia da feira, no próprio terreno da feira. Isto tem um impacto que, efetivamente, é difícil arranjarmos com outro tipo de feiras. E daí, atrás disso, todo o movimento cultural que também provoca nisto, que a feira deixou de ser apenas e só feira, mas também passou a ser festa, e penso que é um ponto extremamente positivo. Diga-me uma coisa, a mistura do queijo da Serra da Estrela com todos os outros produtos regionais também lhe parece bem? Eu parece-me bem se o queijo Serra da Estrela tiver um local de realce, se tiver um local perfeitamente de realce e perfeitamente distinto tudo o resto, eu acho, nada contra. Agora, se puserem o queijo Serra da Estrela exatamente no mesmo pé e no mesmo nível de todos os outros produtos, eu penso que não. Portanto, é uma questão só de destaque. Penso que é uma questão de destaque. E isso tem sido feito aqui, penso que tem sido feito porque temos um pavilhão apenas e só para os queijos, e dentro desse mesmo pavilhão há uma separação perfeita entre o que é queijo Serra da Estrela DOP dos outros tipos de queijo. 23ª festa ou feira do queijo da Serra da Estrela vai acontecer em 15 e 16 de março, e eu perguntava-lhe se do lado da confraria está a ser visto com bons olhos a mudança da feira para o centro da cidade. Da parte da confraria nós nada temos a opor, isto é mais uma questão de que, enfim, é a Câmara Municipal que está mais por trás desse processo de ter alterado o local. Penso que tem a ver um bocadinho com maior visibilidade e maior interesse comercial por parte dos comerciantes da cidade. A gente vamos ver, é uma nova experiência, tem um aspecto positivo que efetivamente é estarmos no centro da cidade e de fazermos, como há bocado foi referido, fazes tudo a pé, tudo facilmente, as pessoas vão fazer tudo a pé, espero que não haja problemas de estacionamento, mas é uma experiência que, para já, nada contra, vamos ver depois na prática como é que isto vai acontecer. Pedro Conceiro, grande conselheiro da Confraria do Queijo da Serra da Estrela, passámos aqui em revista 25 anos de vida desta confraria, discutimos o queijo da Serra da Estrela DOP e todas as suas vicissitudes, quer como produto de excelência da gastronomia nacional, quer como produto para a nossa economia, nomeadamente para a economia regional e nacional. Falámos também das feiras do queijo, das festas que estão associadas a este produto genuíno da Beira Serra. Pedro, o que é que eu não lhe perguntei e você não me perdoa e quer falar sobre isso? O que é que não me perguntou? Penso que reforçar, perguntar, acho que abordámos na generalidade tudo os temas principais. Penso que eu queria apenas aqui reforçar um pouco, mais uma vez, a importância que o queijo Serra da Estrela tem para a região, a mais-valia que o queijo Serra da Estrela é para a região e, acima de tudo, tornar ciente para todos os incautos e para todas as pessoas que andam um pouco mais afastadas destas questões da ovelha e da Serra da Estrela, que efetivamente, isto é dito não só pelos portugueses, mas efetivamente, nós temos andado aí pela Europa um pouco com estas coisas do queijo, nós temos em mão um produto que é verdadeiramente uma obra de arte e um produto de excelência, e nesta base acho que é algo que deve ficar na mente dos portugueses e acho que é algo que deve ficar na mente dos nossos governantes. Pedro, mais 25 anos de confrade vestido e queijo da Serra da Estrela ao colo? Obviamente, se cá andar, daqui a 25 anos podemos ter outra conversa. Está então marcada. Um abraço para si e muito obrigado por ter estado aqui na Boa Nova em direto. Muito obrigado pela conferência, muito obrigado. Estivemos a fazer aquilo que podemos entender como uma provocação a quem nos ouve. A falar do queijo da Serra da Estrela, mesmo quando estamos juntinhos à hora de almoço, ou se nos ouvir ao domingo, à hora de jantar. Nós voltamos sábado, dia 29 de março. Para si, fica aqui o ponto final neste Cast Resto Zero XL, em direto na Boa Nova. Um abraço, até à próxima oportunidade. Cash Resto Zero, um olhar pela economia e finanças do país, das empresas e das pessoas. Cash Resto Zero.